andrecdesmoral.com.br. Number one. Hey! Tá falando por aí que já me esqueceu, que eu virei seu passado. Essa história não condiz com o que aconteceu ontem aqui no meu quarto. Vou espalhar por aí que sua volta por cima foi por cima de mim. Vou ver se para de mentir ou sua casa vai cair. Falou que me superou, que não me ama mais. Superou, foi o caralho. Se acabou o amor, porque tá correndo atrás. Acabou, foi o caralho. Falou que me superou, que não me ama mais. Superou, foi o caralho. Se acabou o amor, porque tá correndo atrás. Acabou, foi o caralho. Chama Miseri Pagodão, então. É mais uma do GG. Já me esqueceu que eu virei seu passado. Só que não, né? Essa história não condiz com o que aconteceu ontem aqui no meu quarto. Eu vou espalhar por aí que sua volta por cima foi por cima de mim. Vê se para de mentir, a sua casa vai cair. Falou que me superou, que não me ama mais. Esqueceu.